sei que já sou mais que vencedor. Jesus, decido por ti. Jesus, minha vida eu consagro a ti. Sei que lutas vem.